cansado, sem forças pra andar. Sei que a tua mão vem me segurar. Tu és meu refúgio, meu porto seguro. Luz que ilumina o caminho mais escuro. Sei que não sou quem eu quero. Diante de ti, venho pedir perdão, meu rei. Mais uma vez errei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Estou aqui, de joelhos dobrados, confessando meu pecado, implorando teu amor. De tantas vezes mais eu já não posso suportar. Vem me socorrer, ó Deus. Vem depressa me resgatar. Meu coração te busca, ó Senhor. Minha alma grita assim. Vem aliviar a minha dor. Tem misericórdia de mim. Vem com teu perdão me perdoa. Lembra-te que sou um pecador. Vem, ó Deus, vem me ajudar. Vem agora, ó Senhor. Muitas vezes me afastei de ti, e mesmo assim me buscaste, tu me amastes e viestes me perdoar. Agora, mais uma vez, imploro o teu perdão. Purifica minha alma, purifica meu ser, assim como Davi implorou a ti, Jeová. Em nome de Jesus venho te implorar. De tantas vezes mais, eu não posso suportar. Vem me socorrer, ó Deus, vem me resgatar. Senhor, minha alma grita assim. Vem aliviar a minha dor. Tem misericórdia de mim. Vem com teu perdão me perdoar. Lembra-te que sou um pecador. Vem, ó Deus, me ajudar. Vem agora, ó Senhor. Tem misericórdia. misericórdia de mim. Glória! aqui pode se comparar. Existe um fogo que resplandece e lá dentro consome todo o mal. Purifica nosso ser e aquece. É o fogo de Deus espiritual. Vem, ó Deus, purificar meu coração. Purifica com o fogo consumidor. A minha oração e lava como sangue remidor. Eu te peço, ó Senhor, apenas com um desejo, que me dê o teu amor. Isso eu quero e almejo. Vem me purificar aqui no profundo do meu ser. Argila e o vaso preparar. Quero ser pra ti um vaso novo, assim como em Pentecoste queimar. Oh, eu te peço, ó Senhor, apenas com um desejo, que me dê o teu amor. Isso eu quero e almejo. Para eu ter a vida. e um coro de vozes angelicais do céu proclamando a vitória de Cristo Jesus sobre o mal. Com honra e poder ele virá e com seus exércitos reinará. O reino de glória que sempre será, o Rei Jesus coroado triunfará. Ele virá sob as asas do vento e por um momento tudo aqui vai mudar. Para sempre o Cordeiro que foi imolado com a igreja reinará. Ó portais eternos, abri as portas para Cristo Jesus passar e vencer o pecado, a morte e o mal. Abram-se as portas celestiais e deixai o que é digno triunfar. Esse dia está perto e todos os salvos redimidos estão esperando. Abram-se, ó portais eternos, e deixai vir esse dia. Com honra e poder ele virá e com seus exércitos reinará. O reino de glória que sempre será, o Rei Jesus coroado triunfará. Ele virá sob as asas do vento e por um momento tudo aqui vai mudar. Para sempre o Cordeiro que foi imolado com a igreja reinará. Ó portais eternos, abri as portas para Cristo Jesus passar e vencer o pecado, a morte e o mal. Abram-se as portas celestiais e deixai o que é digno triunfar. Esse dia está perto e todos os salvos redimidos estão esperando. Abram-se, ó portais eternos, e deixai vir esse dia. Nos teus braços eu descanso, como um filho em paz no lar. Teu olhar me acalma a alma, me ensina a confiar. Mesmo quando a noite vem, eu não temo a escuridão, pois sei que estou seguro em tuas mãos, meu Pai, meu leão. Em tuas mãos eu posso voar, eu sou livre pra sonhar. Teu amor é meu abrigo, minha rocha, meu lugar. Em tuas mãos eu posso viver, cada dia sem temer. Pois o teu cuidado é força, como um leão a me defender. Teu silêncio fala alto quando o mundo me esqueceu. Teu espírito me envolve, me lembra sou teu. Em cada passo, cada dor, eu sinto tua direção. És meu pastor, és meu abrigo, meu guerreiro, minha canção. Em tuas mãos eu posso voar, eu sou livre pra sonhar. Teu amor é meu abrigo, minha rocha, meu lugar. Com tuas mãos eu posso viver, cada dia sem temer. Pois o teu cuidado é forte. suas mãos eu posso voar. Eu sou livre pra sonhar. Teu amor é meu abrigo, minha rocha, meu lugar. Com tuas mãos eu posso viver cada dia sem temer, pois o teu cuidado é força, como um leão a me defender. Oh, oh, oh. Teu amor é meu abrigo, minha rocha, meu lugar. Oh, oh, oh, oh. Pois o teu cuidado é força, como um leão a me tristeza no céu não haverá, apenas a glória resplandecerá. O júbilo santo então se ouvirá, com todos os salvos ao Rei adorar. O Altíssimo Deus será exaltado, com milhares de anjos juntos ao seu lado, e com a igreja ali quero estar. Com todos os salvos eu quero adorar. O Altíssimo Deus será exaltado, com milhares de anjos juntos ao seu lado, e com a igreja ali quero estar. Com todos os salvos eu quero adorar. Braços e venho te conhecer. sentir o teu abraço e em ti permanecer. Quero hoje aqui me entregar e numa entrega total me derramar. Eu quero te ver, ó Deus, conhecer o teu caminho, saber que não estou sozinho e que vais me proteger. Eu quero dentro do teu amor, por caminhos eu andava, distante de ti, ó Senhor. Mas tua graça me alcançou e me fez reviver. Tua luz então brilhou e me fez de novo renascer. Eu quero eu quero.

quantas vezes já falhei. Oh meu Deus, estou envergonhado. Não sei quantas vezes já pequei. Oh meu Deus, vem perdoar o meu pecado. Quero te agradecer. Quero me prostrar em adoração. Quero pela oração. Quero, Senhor, te conhecer e te dar meu coração. Desejo falar da minha vida e de quanto fui cego neste mundo. És aquele que busca a alma perdida e dá vida ao moribundo. Você mudou tão de repente e abandonou o meu amor. Rompeu o laço que unia a gente, isso me causou tanta dor. Eu ainda choro aqui bem dentro e te chamo para voltar. Eu sei que não sou mais o centro, nem na tua vida tenho lugar. De papai você me chamava e de filhinho já te chamei. Mas saiba que eu não mudei, eu sou o mesmo que te sustentava. Volte agora para mim, volte para o seu lugar. Eu te aceito assim, do jeito que você está. Volte agora ao primeiro amor. Eu sinto saudade de ti. Eu ainda sou teu Senhor. Eu ainda estou aqui. Você abandonou o seu lugar e por terras estranhas caminhou. Buscou o que não podia alcançar e sem rumo e direção ficou. Deixou tudo para trás e não é o mesmo desde então. Mas não te rejeito jamais, apenas me entregue seu coração. Volte agora para mim, volte para o seu lugar. Te aceito assim, do jeito que você está. Volte agora ao primeiro amor. Eu sinto saudade de ti. Eu ainda sou teu Senhor. Eu ainda estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. E para teu futuro sou a solução. Eu nunca deixei de te amar. Volte agora e receba a unção. Volte agora para mim. Volte para o seu lugar. Eu te aceito assim, do jeito que você está. Volte agora ao primeiro amor. Eu sinto saudade de ti. Eu ainda sou teu Senhor. Eu ainda estou aqui. Eu sou o mesmo Deus. Ooh. quero ser mais um na multidão, com as mãos erguidas, mas o coração no chão. Quero andar em retidão e verdade, ser achado santo na eternidade. Me livra do engano do exterior, me mostra o que precisa de fervor. Purifica os cantos escondidos, sonda os meus passos, ó Deus querido. Não quero aplauso do mundo, quero o olhar do teu Espírito em mim. Mesmo que doa, me transforma, pra que eu não me perca no fim. Quero ser achado santo. Quando o céu se abrir, quero ouvir meu nome. Quando o Cordeiro ressurgir, quero ser achado limpo, com as vestes a brilhar, vivendo em santidade, até o Rei me chamar. Pode até não entender, mas fui chamado pra obedecer. Prefiro chorar aos pés da cruz do que sorrir longe de Jesus. Cada escolha que eu fizer, quero que reflita teu querer. Tua palavra é o meu caminho, teu Espírito é o meu destino. Me separa pra viver tua vontade, me consagra pra romper com a vaidade. Não quero só fogo de emoção, quero tua presença em meu coração. Céu, o Rei da Glória se levanta do trono. Anjos se alinham em formação. O Cordeiro já vem com galardão. A terra terra geme com dores de parto. O juízo de Deus está para cair, mas a noiva com veste lavada já pode ouvir o noivo a chamar. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é limpo, que se prepare, porque o tempo já não espera. O céu vai se abrir. Levantei os meus olhos às montanhas que me cercam, mas sei que não estou só, pois em tuas mãos estou. A força que me sustenta vem do teu amor sem fim. Teu poder é minha esperança, em ti confio, eu vou seguir. Em tuas mãos eu me entrego, todo o meu ser eu confio. Sei que o teu amor me guia, não há razão pra temer. Em tuas mãos minha vida, pois tu és o meu escudo. Em cada passo que eu dou, eu sei que estás comigo. As águas podem subir, teu braço me sustenta, em ti vou confiar. Em tuas mãos eu me entrego, todo o meu ser eu confio. Sei que o teu amor me guia, não há razão pra temer. Em tuas mãos Jesus pode Cristo está te esperando para te salvar, ó pecador. Vem agora confessar e recebe o perdão do Senhor. Vem agora, Jesus, vem depressa, vem. Sangue fluiu da cruz, vida eterna Ele sofreu. Ele nos ama demais, por isso muito padeceu. Vem agora confessar o teu pecado e tua dor. Ele pode te salvar e derramar depressa, vem. Sangue fluiu da cruz, vida eterna Ele tem. Não espere mais, Jesus muito sofreu, Ele nos ama de presente. Sinta agora, ó meu irmão, Ele quer encher os crentes e derramar sua unção. Derrama, derrama, Senhor, queremos mais de Ti, do Teu Espírito. Graça, teu perdão e teu amor, vem nos dar a tua graça, derrama agora, ó Senhor. Thank you. alma está sedenta pela água viva dos céus. A tua voz é quem me alenta. Derrama agora, ó meu Deus. Yeah. consagro meu ser a ti. No altar me derramo com fervor. Eu quero te ofertar, eu quero me derramar, me consagrando ao altar. Vem teu Espírito derramar. Buscando outros caminhos, tão vazio, buscando liberdade. Já cansado perdido e sozinho, esqueceste de uma verdade: Jesus é o caminho. Só Ele pode te dar a paz que precisas e curar toda a tua mágoa e tua dor. Ele é a resposta às dúvidas imprecisas que levas no coração, ó pecador. Sei que tu estás triste e abatido, distante da casa do Pai e sem direção. Sei que já enfrentaste tantos perigos, tentando encher esse vazio no coração. Eu te salvei por te amar, eu me entreguei.

chega. Quando a Cristo eu aceitei, eu quero viver, também renascer. Eu quero seguir a tua lei. Obrigado, Senhor, por me amar e perdoar. Deus, tu enviaste teu filho para morrer por mim. Meus pecados perdoou pelo teu sangue carmesim. Agora eu sinto teu amor, sinto gozo, paz e alegria. Já não há mais temor, pois Jesus ressuscitou um dia. Ele ressuscitou e vivo está. Agora eu tenho fé. Graça que me salvou, foi teu sangue que me limpou. Hoje canto e sou feliz, vou seguindo o que a Bíblia diz. Sinto força pra caminhar e poder pra testemunhar que só Jesus morreu na cruz para me dar vida e luz. Foi na cruz que eu vi o pecado se desfazer. A morte venceste ali, e mesmo sem merecer, sou salvo pelo teu amor que tiveste por mim, Senhor. Foi pendurado na cruz que me salvaste, ó Jesus. Estou esperando ele voltar para nas portas do céu entrar, e ali feliz serei com Jesus ao lembrar que foi na cruz. Foi na cruz que eu vi o pecado se desfazer. A morte venceste ali, e mesmo sem merecer, sou salvo pelo teu amor que tiveste por mim, Senhor. Foi pendurado na cruz que me salvaste, ó Jesus. O teu sangue me resgatou, tua cruz me libertou. Nada pode me separar do teu eterno amor. Foi na cruz que eu vi o pecado se desfazer. A morte venceste ali, e mesmo sem merecer, sou salvo pelo teu amor que tiveste por mim, Senhor. Foi pendurado na cruz que me salvaste, ó Jesus. Glória, glória. dia tudo terá fim. Os céus e a terra passarão e tudo vai mudar pra mim. Entrarei na divina mansão, verei as ruas de ouro, verei o Rei Jesus com resplendor e glória brilhar em uma nívea luz. Esse dia é glorioso, um dia sem igual. Veremos o Todo-Poderoso em sua glória divinal. Não mais haverá pranto, nem tristeza ali. Os salvos entoarão o canto, o bom combate combati. Esse dia é glorioso, um dia sem igual. Veremos o Todo-Poderoso em sua glória divina. Quer fluir no teu. teu altar me entrego sem reservas. Eu sei, meu Deus, que em ti posso confiar. No teu altar eu vou me derramar, minha vida, meu tudo, quero te entregar. Tu és meu rei, meu salvador, Jesus, recebe o meu louvor no teu altar. Eu vou me prostrar, em tua graça quero descansar. Tua presença é meu lugar, no teu altar eu vou sempre estar. Quando as trevas tentam me cercar, confio que tu vais me guardar. Teu amor é luz que me conduz. Nas batalhas a vitória é Jesus. Teu olhar me chama, não posso resistir. Com teu toque minha vida quer fluir. No teu altar me entrego sem reservas. Eu sei, meu Deus, que em ti posso confiar. No teu altar eu vou me derramar, minha vida, meu tudo, quero te entregar. Tu és meu rei, meu Salvador, Jesus, recebe o meu louvor no teu altar. Eu vou me prostrar, em tua graça quero descansar. Tua presença é meu lugar, no teu altar eu vou sempre estar. Você, meu irmão, está ferido, a alma cansada, o olhar abatido. Já pensou em parar, desistir do caminho? Mas ouça essa voz, você não está sozinho. Há um Deus que te vê, mesmo em silêncio. Ele colhe tuas lágrimas, sente o teu lamento. Não desista agora, a cura no altar. Ele vai te tocar e te reanimar. Ele te levanta, mesmo em dor e pranto, com mãos de poder, te envolve com manto. Faz tempo que chora calado no quarto, mas Deus ouve sussurro e o teu clamor exato. Ele entra agora, muda a tua história. O que era vergonha será dupla vitória. Ainda que digam que é teu fim, o céu declara: foi eu que comecei assim. Filho, eu cuido de você. Só confia e adora. Deixa eu mover. Ele te levanta, mesmo em dor.

fogo do céu desce sobre nós, queimando os corações, renovando sonhos. Espírito Santo move em poder. Aqui estamos prontos para te ver. Sinta a chama que arde em nós, teu poder nos faz renascer. Não há como resistir à tua voz, tua presença é o que queremos ter. Fogo do Senhor cai sobre este lugar, toca os corações, vem nos transformar. Senhor, renova o nosso ser, que a tua glória venha nos envolver. Estamos aqui, unidos em oração, anseio ver a tua manifestação. Que o céu se abra e venha o teu poder, cura e libertação. Envia a tua chama, queremos mais de ti. Sinta a chama que arde em nós, teu poder nos faz renascer. Não há como resistir à tua voz, tua presença é o que queremos ter. Enxugou o pranto que caiu. Eu pensava estar sozinho, mas teu amor me encontrou. Tocou no mais profundo e minha alma despertou. E ali no chão eu te senti, como fogo que arde e não me destrói, como abraço que não me julga, como pai que nunca vai embora. Quando ele vem abraçou, vi amor e compaixão. Tu me chamaste pelo nome, me ergueste com tua mão. Mesmo sujo fui amado, mesmo fraco fui chamado. Teu espírito me envolveu e o impossível aconteceu. Como rios que transbordam, como trovão no mar. Tua glória invade tudo e eu só sei te adorar. É presença que queima, é amor que consome. É Deus descendo à terra, chamando o meu nome. Quando Ele vem, o céu desce e toda dor se desfaz. A alma ferida respira, a vida volta a ter paz. Quando Ele vem, tudo muda, até o pranto vira canção, o quebrado vira vaso novo, restaura até o coração. E no fim só resta adorar, de joelhos contemplar, que o Deus que vem com poder também vem só pra me abraçar. Ele veio, Ele ficou, e agora eu sou teu pra sempre, Jesus meu salvará. Tu permaneces em cada estação. Teu amor não falha nas minhas feridas. Tu és o bálsamo e cada dor tu transformas em cura. Quando o vento sopra forte, eu sei que teu abraço me acalma, me refaz. Cada lágrima que cai, tu recolhes e me mostras que em ti há paz. E mesmo quando a dor insiste em ficar, eu confio no teu tempo, Senhor. Cada passo é uma lição, que em ti encontro restauração. Tu curas através do tempo, na quietude espera, teu poder me envolve, em teu amor encontro o meu lugar. Tu curas através do tempo, onde a esperança não se vai. Nos teus braços o sofrimento se desfaz, e a vida então começa a brilhar. Às vezes me perco no caminho, mas tu me encontras, me conduz. E quando penso que não posso mais, tua graça me levanta da cruz. E mesmo quando a dor insiste em ficar, eu confio no teu tempo, Senhor. ti. Sussurrar com amor, filho, não temas, eu curo o que restou. As feridas que escondi no coração, tu conheces uma a uma com compaixão e me mostras que caminho pra enfim prosseguir. Teu amor é liberdade, é cura que invade, é luz que desfaz a escuridão. Eu solto o que me prende e seguro. Deixar ir é confiar, deixar Deus é respirar, é trocar a dor por esperança, é dançar mesmo entre lágrimas. Deixar se desfaz. Não sou mais cativo do que passou. Em ti sou livre, sou quem sou. As correntes caem aos teus pés e eu me lanço sem olhar pra trás. Teu espírito me chama, como fogo que consome, me atrai pra tua chama. Eu me prostro em reverência, pois teu nome é poderoso. Toda a terra se estremece ao ouvir teu som glorioso. Tua presença é como um rio que transborda sem parar. Tua glória me envolve e me ensina a te adorar. Santo, santo é o teu nome, Rei dos reis, poderoso és. eu começo a te exaltar. Tua presença é como um rio que transborda sem parar. Tua glória me envolve e me ensina a te adorar. Não quero mais viver na superfície, nem esconder o que precisa morrer. Me revela onde eu tenho falhado e me ensina a te obedecer. Cada dia eu te busco em silêncio, mas teu fogo eu anseio sentir. Purifica o que está encoberto, faz de mim teu altar aqui. Se for preciso, quebranta. Se for preciso, corrige. Só não me deixes viver sem a tua unção que me dirige. Faz teu altar em mim. Acende o fogo da santidade. Me veste com tua presença e tira toda a vaidade. Faz teu altar em mim, onde só o teu nome brilhe. Me esconde atrás da cruz e que o mundo em mim não fique. Santidade não é aparência, é morrer pra mim todo dia. É calar pra ouvir tua voz e viver em obediência e vigia. Não quero ser só barulho, quero ser morada real. Não me deixes pregar com os lábios e negar com o meu final. Sondar meu coração, vê se há em mim vaidade. Quebra os altares estranhos, me leva à tua verdade. Faz teu altar em mim, queima tudo que não te glorifica. santidade é meu clamor, enquanto aqui teu nome chama, teu altar, teu altar, constrói em mim, Senhor. A terra clama por justiça, mas a noiva está de pé, com sua fé viva e ativa. Os anjos já estão a postos, a trombeta ensaiando o som. Jesus se levanta do trono, com a coroa e o galardão. Quem está limpo, limpe-se mais, quem tem azeite vai voar. Mas quem dorme vai chorar quando o céu começar a se rasgar. O céu vai se abrir, o rei vai descer, com glória, com fogo, com poder. A trombeta vai tocar e os santos vão se levantar. O céu vai se abrir, o justo reinará e a morte não existirá. Vai se abrir, o rei vai descer com glória.